Ei, Skywalker, desce do céu. Vem me contar velhas histórias. Me diz se a terra é mesmo azul e se a lua é feita de queijo. Skywalker, me diz se as estrelas são lampiões a gás e se Vênus é uma mulher louca. Skywalker, me diz se o espaço é um grande pampa sem fim e se por aí ainda existe alguma galáxia pra mim. Porque agora eu só quero saber dos objetos voadores. Porque agora eu só quero saber dos objetos voadores não identificados. Não identificados. Skywalker, me diz se as estrelas são lampiões a gás e se Vênus é uma mulher louca. Skywalker, me diz se o espaço é um grande pampa sem fim e se por aí ainda existe alguma galáxia pra mim. Porque agora eu só quero saber dos objetos voadores. Porque agora eu só quero saber dos objetos voadores não identificados. Não identificados. Não identificados. Não identificados. Não identificados.